προσευχή θα σκορ. Pode prosseguir no táxi, na medida possível, agilizando, ponto de espera 28, todos 86, tinta 1014, bagagem. 286, agilizando, ponto de espera, boa tarde, 38, 12. Charlie Mike, é o som? Prosseguir a prova, 85, na Eco, após o TAM passar à frente, autorizado Alfa e Kilo para o Pat 3, atento ao sinalizador. Autorizado até o Pat 3. Até o Pat 3, Charlie Mike. Solo Salvador, bom dia, Azul 4107, informação Oscar. Azul 4107, bom dia para RJ, nível 300, portão 8, altímetro 1014, aguarde 4. Portão 8, 1014, aguarde 4, 300, Azul 4107. 777, pronto, táxi. PAB 119, 2 horas e 50, Confins. Confins, 119, 350, táxi para a direita. Via Índia, Alfa. Pode esperar a pista 28, torno no 8, decimal 6, altímetro no 0, 14, tem alguma viagem. Voo no 777. Afirmativo, à direita, após Alfa, no ponto de espera, chama 286, 1014, mais justo. 777, obrigado e um bom trabalho. Tenha 2000, altímetro no 0, 14. Autorizado, navegação própria, USAN para final ILS, ILS Zulu, pista 28. Reporte estabilizado, localizador, web 6740. Descendo para 2000, reportando estabilizado 6740, voando USAN. Azul 4107, pronto, Copa? Pronto para a Copa, 4107. Azul 4107, foi autorizado Salvador para o Rio de Janeiro, RJ, nível 300, aeroveio por isso 50, decola a pista 28, manter a reta até cruzar o nível 030, após curva esquerda, subir decola e aval, após Eudes, decola a pista 28. Controle 119, decimal 35, torno no 8, decimal 6, código 5462, para o azul. Autorizado, nível 300, VA Peruísque 50, decola das 28, em frente até 030, após esquerda, Goleval e após Eudes, 1935, controle 186, torre 5462 do transporte. Cotejamento correto, portão 08, chama pronto, puxa o sinal. Camará no 195, contato radar Borne. Bom dia, saída Gole, transição Gole, Eval, após Eval. Eu nos vídeo lá. 3295. Liderando a localização web 6740. 6740, ciente, completa final ILS, 8 milhas da cabeceira, torre 11860. 1860. Desse mantenha 2000 ou 1014 via chegada CARI, autorizado ILS, reporta estabilizado localizador. Desce via chegada CARI 2000, desce para 2000 azul 4060, reportará estabilizado autorizado azul 4060. Boa, 1710, web 6740, está baixando travado. Objeto 6740, autorizado pouso, pista 28, vento 270 graus, com 1 ou 3 de nós. Livre pouso, 6740. Ajusta o altímetro pro azul 4060. 1014, 1014. 1014, obrigado. Rumba 23, escute informação Oscar, altímetro 014, Salvador Vitória do Espírito Santo, nível 100, decola a pista 28, vai curvar à esquerda após o nível 030. Mantendo a reta decolagem até o nível 030, após curva esquerda, subida Gole, após Gole, Coral. Afirmo, saindo a Gole, após Gole, Coral. Controle em 19935, torre 186, e o código acione 02. 64. Correto o cotejamento, 0264 o código, e você vai chamar um táxi nesse... nessa frequência, vamos ver. Ponte para a próxima, com 777. Com assento Recife, em 133 decimal 25. Libere a esquerda, mantenha a posição antes da alfa, chame o solo, 121.9. Mantenha antes da alfa, 121.9, 6740. Estacionar o 737 do Webjet à sua esquerda no portão 4. Assim que concluído, autorizado, puxe bem acionamento 2, está 319. Pode ver, está ali, 319. Estabilizado no procedimento, azul 4060. Azul Salvador 4060, ciente, autorizado a sinal LS, chame torre 11860. Autorizado sinal LS, 1860, azul 4060. Direita, porta 14, obrigado, bandido. 8 nós. Livre decolagem na 28, gol 1777. Torre Salvador, azul 4060, baixado e travado, LS, da 28. Azul 4060, continue a aproximação, aguardando pista livre, informa os últimos 90 metros, 90 metros da pista 28, impraticáveis. Ciente, aguardando pista livre, ciente aí da informação, Batizo, obrigado, azul 4060. Decolado 5-2, controle 119-35, bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho. E? 777. 060, visual baixado travado? Baixado travado ainda não visual, azul 4060. Gente, reporte quanto visual, 4060. Agora sim, visual, azul 4060. Azul 4060, autorizado pouso pista 28, vento 250 graus com 15 nós. Autorizado pouso pista 28, azul 4060. Azul 4107, portão 08, para pushback e acionamento. Autorizado, pushback e acionamento, portão 8, chame táxi. Azul. Chamará para o táxi. Solo 56, libera a esquerda, solo 121.9. Libera a esquerda, 121.9, azul 4060. Alto 3191, portátil, 55420, até na Guarulhos. 55420, Guarulhos, táxi da direita, via Índia. Alfa, ponto de espera, pista 28, torno no 8, decimal 6, altímetro 1014, boa viagem, tá 3291. Range Alfa, 28, bem, vem pra torno, obrigado. 3231. Azul 4060, sol. Solo Salvador, azul 4060, livrou a sua escuta. Em frente para o pátio 3, até o pátio 1, reporte para ingresso. Em frente o pátio 3 para o pátio 1, reportará para ingresso. Rumba 23, cruzamento autorizado. Após cruzamento, manterá a posição taxiway delta e vai seguir o Airbus 321 da TAM já na Alfa, como número 2 do ponto de espera 28, torre 286, tinto 1014, boa viagem. Rumba 23. Para o táxi azul 4107, 96 a bordo, autonomia 0331 e alterna Campinas. Táxi autorizado via pátio, Juliette e Alfa, quando espera a pista 28, via Golf, torno no 8, decimal 6, título 04, boa viagem, azul 4107. Via pátio, Juliette e Alfa, quando pronto, na Golf 186, foi. 1014. Azul 4060, aguarde para ingresso no pátio 1, Embraer Companhia vai liberar o pátio. Na sequência, ingresso à esquerda para o portão 9. Visual da aeronave da companhia, após a passagem, ingressa à esquerda para o portão 9, azul 4060. Obrigado. Zero graus com 159. A gente é cola 283, vamos lá, ó. Toro, bomba 2-6, tá no ponto de espera da 2-8. A 2-8, pessoal, meia. Paragem 9, decimal 35. Uma, dois, três, a linha mantém na pista 28. Ok, 380 na guarda. Peraí, Salvador, boa tarde, 1754, vai passando 220, tem aonde? 1754, desça para 3 mil pés, ajuste no 012. 3 mil, 1012, 1754, na torre de Jona. Prossiga até o Indy Ranger. 5 minutos fora, vamos dar uma fora. Visual com a pista? Positivo. Obrigado, circuito da torre 118, decimal 6. Torre Salvador, Marinha 7062, está 20 milhas fora, possibilidade de executar o procedimento LF Zulu para 18. Marinha 7062, Vana Pro de Pitch. Graus com 10 nós. Uma 2-6 autorizado, decolagem da 2-8. Especial Oxima, sustentão 8001. Ajuste no 0 do 4, então 8001. 1014, graças. Passão para a pista 17, reporte na final. Vento de 260 graus com 15 nós. A intenção inicial é 4-3, para o Hotel de Índia. Continue a aproximação pelo setor norte, informe 3 milhas do aeródromo Hotel Índia Índia. Índia. Pronto, não pode esperar a pista 28, azul 4107. Azul 4107, ali mantém na 28. Ali mantém a pista 28, 4107. Decolou 05, chame o controle 119.35. 123, chame o controle 123, contato radar, subo nível 100, saída coral. Marinha 7062, vem na frente de pitch. O Salvador não consegue encontrar pitch na Rio Salvador, isso não seria para os exteriores? É, Índia, Papá, Índia, Tango, confirme. E 133, decimal 25, alterna 128, decimal 8. 6091. Firmo. Dá uma referência, sequência? 1-3-3-2-5, alternado 1-2-8-8, tá? 3-1-9-1. 3-3-2-5-2-8-8. confirma uma, dois, três, é saída agora em transição coral ou é coral? Saída coral, uma, dois, três. E saída coral. São para a posição em pitch, esquerda para uma 150. Esquerda é 150. Acho que decolou no mesmo perfil, um bandeirante, decolou à sua frente. Tenente 4107. Hotel Engenho autorizado aproximação direta para o Pat 3, o vento é de 270 graus com 10 nós. Informe no solo controlado, Hotel Engenho. Boa, Pat 3, chama solo, Índia. 8002, autorizado em LX Zulu, reporte estabilizado. 001, autorizado em LX Zulu, confirma? Afirmativo. Salvador, é o Marinha 7062? Prossiga. Se você estava presente, cancelar o voo por instrumento, vai seguir visual via linha litoral, seguindo pelos corredores de viagem. Marinha 7062, conhece o corredor Interlagos? Interlagos, né? Gente, Marinha 7062, vem na proa da rotatória. Agora na proa da rotatória, 7062. Marinha 7062, plano modificado zona 509, desça para 1500 pés, ajuste no 014, reposto rotatório, visão com a pista. Descerá para 1500 pés, acusará a rotatória. Azul 4107, autorizado a decolar da pista 28, vento de 280 graus com 13 nós, 280 com 13. Autorizado a decolar da pista 28, Azul 4107. Gente. A 2 vai manter durante 2 minutos a proa do litoral em função de formações. Qual proa? Vai ter proa 230. Gente. Assim que livrar as formações, seguirá com a proa da rotatória. Como vocês vão na proa 270? Negativo em função das formações. Aqui livrar as informações, passará para a proa 270. Sim. 1-0, chame o controle, 1-9, decimal 35. 1-9-35, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4107. Azul 4107, contato radar, subjetário nível 300, saída Golevão. Golevão para o 300 Azul. Hotel Engenho está pronto.